sucesso, o novo forró testado e aprovado do Brasil. Ô meu amigo, puxa o carro e bota a caça de cerveja. Põe aí em cima da mesa que a galera quer beber. Galera se reúne na frente de um bar, tá cheio de piriguete. Pra lá e pra cá, a galera se reúne na frente de um bar, tá cheio de piriguete. Pra lá e pra cá, latinha na mão, na maior curtição. Tá todo mundo curtindo forrozão. Latinha na mão, na maior curtição. Tá todo mundo curtindo testadão. É na praia, no bar, no coxo de gasolina. Aumente o som que tá lotado de menina. É na praia, no bar, no coxo de gasolina. Aumente o som que tá lotado de menina. Lá vem o Junião com uma carrada de mulher. E ele vem chegando direto do cabaré. Lá vem o Junião com uma carrada de mulher. E ele vem chegando direto do cabaré. E trouxe na cabine Rafael e Marieta. Tem mais 200 em cima da carreta. E trouxe na cabine Rafael e Marieta. Tem mais 500 em cima da carreta. Alô, alô, Mariane. Alô, Merilu. Vai descendo até embaixo, requebrando o bumbum. Alô, alô, Mariane. Alô, Merilu. Oi, desce, desce, vai! Cê é testado em todos os paredões. Mais uma da Testado Produções. O meu amigo puxa o carro e bota a caça de cerveja. Põe aí em cima da mesa que a galera quer beber. A galera se reúne na frente de um bar, tá cheio de piriguete. Pra lá e pra cá, a galera se reúne na frente de um bar, tá cheio de piriguete. Pra lá e pra cá, lacinha na mão, na maior curtição. Tá todo mundo curtindo forrozão. Latinha na mão, na maior curtição. Tá todo mundo curtindo forrozão. É na praia, no bar, no poço de gasolina. Aumente o som que tá lotado de menina. É na praia, no bar, no poço de gasolina. Aumente o som que tá lotado de menina. Lá vem o Junião com a carrada de mulher. E ele vem chegando direto do cabaré. Lá vem o Nuidão com a carrada de mulher. E vem chegando direto do cabaré. E trouxe na cabine Rafael e Marieta. Tem mais 500 em cima da carreta. E trouxe na cabine Rafael e Marieta. Tem mais 500 em cima da carreta. Alô, alô, Mariane. Alô, Merilu. Vai descendo até embaixo, requebrando o bumbum. Alô, alô, Mariane. Alô, Merilu. Oi, desce, desce no paredão. Olá, meu amigo Marcão, da hora eu sou. Vamos chorar esse negócio, meu filho. Mixalemão.com, equipe sem limites, Alex Jean, da Rádio Correio do Vale 106.1. Bora, Pedro de Ló, isso é testado.